chegou 18805. 805 sem identificação. Chegada Mare, desse manter nível de voo 050. A Mare por 50, a gente for. Tal 9908, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. Total vai chamar 1288, 260. A 3152, identifique chegada Mare, desça 060. 705, desce para 2010, ajuste no 017, reposta estabilizada MS. 172, reposta estabilizada 0100. Desce para 2010, 1007, reposta estabilizada. 2007, reposta estabilizada. Boa noite, é o 7600, com informação brava. Boa noite, 3000, vai descer para o 050, vai chegar na Mari. 050 na Mari. 805. 805, complete aproximação, torre 286. 286. Boa noite, eu vou no 805. 805, parte externo. Passa lá. Itap, Sultan, 3600. Autorizado, 3600. Itap, Deus fala 2000 pés, aposta brisada. Itap, 2000 pés, aposta brisada, 05. 805, check trem, livre pouso na 10, vento 170 graus com 5 nas, altímetro 10 no 7. Livre pouso, baixar travado, obrigado. Estabilizado, Nia, essa é a missão do 3152. 3152, chame o torre em 118612. 3152. Boa noite, TAM 3152, é a parte externa. Pode lá. Boa noite, 05, sono 24, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, é partindo da Juliette. A sua frequência via alfa, é porta da Juliette, é Luciano, com 3 checado, 3152. Sexta, 3152, vento 140 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 017, livre pouso não no 0. Livre pouso na pista no 0, 3152. Vento 150 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. É 0 já. 3152, solo 228, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta na Juliette, 05, táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Portão 1, 805, obrigado. 3600, check train, livre pouso não no 0, vento 150 graus com 9 nós. Vai estar checado, é 3600. direto, 352. 152, táxi via Juliette, portão 10. Portão 10, gente. Solo 0, Solos 31, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3600.